peneira gira assim porque é assim que tem que ser. Razão do meu viver faz as coisas acontecer. Se liga lá atrás, a história não se desfaz. Aquele condenado à morte antes de nascer que morreu pra viver. Pare de se matar, já morreram por você na cruz. Pode crer, Jesus é o meu viver, ele é minha luz. Jeito louco de viver é bom sempre amar. Isso sim transforma a vida, tudo isso irá mudar. Abre as portas do seu coração, deixe toda a paz entrar. Você já sabe onde encontrar, onde ela está. Jeito louco de viver é bom sempre amar. Isso sim transforma a vida, tudo isso. Agir assim sem duas caras, sem disfarce. Mata no meu rosto que te darei a outra face. Estou neste mundo pra deixar a minha marca. Comigo é paz em dobro, sem nenhuma quiaca. Não sou o super-homem, muito menos Homem-Aranha. Se quiser felicidade, vem comigo, me acompanha. Não sou lover boy, também não sou Tom Cruise. Sou tipo um riacho que por onde a água flui. Águas bem tranquilas que brilham entardecer. Minhas rimas aqui mostram que nunca é tarde pra viver. Tarde pra viver.